Então vai. Ela faz barulho e nela faço história. Às vezes a gente ginga, as pessoas às vezes olha. Vejo universal inverso conforme as condições. Os olhares que carregam no rosto, interrogação só pra ver. Uns tentando saber o neguinho que é o quê? Largadão, dá pra ver o abstrato do EV. Na base do bazer, pra fazer com prazer. Inspirado por já no concreto de SP. Vou viver, porque sobreviver não dá mais. Vou fazer, porque tem muitos que falam e não faz. A diferença é a mudança que traz resultado. A ignorância é o pensamento que ficou calado, baseado nisso. Mantém os amigos ao lado. E se não sabe de nós é porque não é chegado. Tipo um clássico, onde o asfalto é o espetáculo. Inspirado nos olhares da cidade de São Paulo. Onde tudo pode acontecer. Com sua beleza me faz enlouquecer. E dá mais uma chance de provar pra você. Só mais uma chance de segura chamar. Segura nós, rapaz. É mais, é a atmosfera. Vejo alegria nos favela. Pô, tem coisa mais bela. Uns tão felizes, outros não. Uns querem luxo, outros pão. Uns querem paz ou cifrão. Querem ser boy ou função. Sem motivo ou razão. Se achou, se perdeu. Seja lá o que for, eu só quero o que é meu. Vejo as pessoas na corrida. Umas trampando, outras sumidas. De carro nas avenidas, na rua. Levando a vida, terra da garoa. Várias pessoas boas transitando à toa. Jovem, criança e coroa. Nas avenidas e carro pra respirar tá ruim. Nem sei se passo por ela ou ela que passa por mim. Falta saneamento, asfalto, trânsito lento. Mas não reclamo, porque amo esse mundo cinzento. Já vi corações construir, prosperar, progredir. Se envolver, planejar, pra depois demolir. Onde o sol é mais forte pra nós, trabalhador. Na caminhada pelo asfalto que tem uma só cor. Um só motivo, correr. Uma só meta, viver. Um só caminho, vencer. Na cidade de SP. Onde aí tudo pode acontecer. Com sua beleza me faz foi assim que tudo começou. No rap é igual a vida. Heliópolis FM, ouvimos aí a viagem, o som de viagem, o som do Marechal, certo? Aqui na Rádio Heliópolis FM, 87,5 MHz. Estamos de volta, com certeza, certo? É, agora vamos falar um pouquinho desse som aí abstrato. Eu queria que você comentasse um pouquinho. No office aqui a gente estava comentando como foi feita essa música e tal. Conta pra nós essa experiência aí, através dessa música, através do produtor também que você falou. Eu queria que você falasse um pouquinho aí pra galera que tá na sintonia. Então, essa música aí, mano, ela foi a música que deu início a tudo. Eu lembro que eu tava trampando com o James Lino, entregando uns flyers lá na Doce Doce, na festa. E daí, quando tava passando um mano assim, ele falou, chega aí, abstrato, deixa eu te apresentar um mano e pá. Aí eu falei, ah, pode crer, vamos aí. E eu já tava com a ideia da mixtape na cabeça, mas eu não falei nada pra ninguém, pá. Tava na moquia. Aí ele falou, ó, esse aqui é o Heron Beats. Aí eu, ô, prazer, pá. Aí eu olhei pra ele assim, eu senti um bagulho diferente, mano. Eu falei, mano, falei do nada, nem sei porque eu falei isso. Eu falei, mano, posso te ligar, velho? Pra nós fazer umas paradas junto. Ele falou, ele assustou assim, falou, pode, mano? Aí passou uns dias, eu liguei pra ele, tava no maior neuro em casa, assim, peguei e liguei. Aí falei, e aí, tio, é o abstrato, lembra de mim? Ele, ô, lembro, e aí, tá bem? Eu falei, ó, mano, eu vou falar uma parada direta aqui pra você. Eu não tenho dinheiro, eu não moro numa parada da hora, eu tô correndo igual todo mundo, mas eu acredito muito no meu trampo, tio. Eu queria te mandar uma parada aí pra que você ouvisse. E se de repente você não curtir, tá firmeza também, mas se você curtir e acreditar, tio, vamos trabalhar. Aí ele, tipo, falou, mano, ninguém nunca me falou isso, mano. Puta, vou ouvir a parada agora. Daí eu fiquei mó pá, né, mano? Falei, caramba, da hora que ele entendeu. Aí passou uns dias, chegou lá na caixa do e-mail, lá, a batida, e se um dia foi que deu início a tudo, a mixtape. É isso.